desejamos estar nesse lugar eternamente, Senhor. Descansar nos teus braços e confiar que tudo está no teu controle. Queremos estar nesse lugar. Que excede todo meu entender. Descansar nos teus braços, ó Pai. Um lugar onde posso conhecer. Um lugar onde todo meu entender. Descansar nos teus braços, um lugar onde posso conhecer. Posso conhecer.